69-08, desça para 2000, autorizado sinal ILS XR, informe localizador. Consigo para o 6908? Para 2000, autorizado sinal do ILS XR, pistão na zero, reporte localizador. Desce para 2000, autorizado XR, pistão na zero. Aproximada, Juliette, 3152. Táxi com 50 a bordo, autonomia é de 2,50 e alternativa Salvador. Gente, vai iniciar o táxi aí lentamente, observa a passagem do tanque que está entrando aí para a posição meia dúzia, que depois vai seguir o gol que está no pushback aqui na linha central. Ok, completamente ciente, visual com todos os trânsitos. 52 e 06. Uma boa noite, senhor. Bom trabalho. Ponte, ponte espera, estou 1895. 1895, ponte. Táxi à direita, Zé Ponte Espera, chama a torre 18, decimal 95, pronto. Do localizador, 6908. Táxi, final ILS, chama a torre 11895. Torre 1895, 6908, boa. Salvador, boa noite, azul 6908, final de 7 milhas visual. Ciente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Continuando, 6908. Salvador, muito boa noite, Portugal, zero to four. Boa noite, zero to four. Boa noite, Portugal, zero to four, Airbus 330. This is 11 with quick information requesting the initial level 350 to before request ATC clearance. Okay, Roger, I don't have your flight plan here yet. Okay, stand by 1 minute, please. Standing by, our standard time departure 0250 Zulu Airport, still 024. Okay, 0250, okay, Roger, stand by. 9901, check o trem de pouso, 100 graus, 109. Ciente, baixar travado, livre pouso, pistão na 0, 908. Estimativo, está autorizado Campina Grande 370 via Pesuro 10, decola da 190 curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, aciona 5072, controle frequência 119.35. Chama para acionamento. Gol 868, autorizado, LM T. Azul 6908, horas 42, direita, táxi na minha escuta, via Alfa, Kilo, Paz 3, na minha escuta. Kilo, Paz 3, 6908. Enche e mantém a posição. O 868 devia decolar, vento 100 graus, 8 mais. Precisando decolagem, mono 868 a 10. Está autorizado, chame táxi. Brasil, deixa eu falar, Salvador Brown, Salvador Brown. Oito meia oito, decolou os 45, controle 19.35. 19.35, grato. The air information room and the receive center, they don't have your flight plan on the system, okay? Check with your company, please, and come back. Copy, Portugal, 024. Okay, the time you told me it was 0250, that's right? Yes, sir. The time departure is 0250, Portugal, 024. Okay, for this time, there is no plan, okay, no plan on the system. No para sair da PUC. 230 PUC, tá. Boa noite, 68. Controle de Salvador, um gol, 1868, solicito 210 com final. Azul foi nessa esquerda, aqui táxi aquilo já está aberto, direção esquerda para o pátio 3. A posição prevista aqui no sistema é a número 5. Centro esquerda na táxi aquilo, pátio 3, posição 569-0. Autorizado nível 210, vou direto a Aracaju. 210, direto a Aracaju, boa noite, 68. Felipe 5216, é com os 47, controle 19, decimal 35. 216, uma boa noite. 1935, ok? Controle saída, Felipe 5216. 216, suba ao nível 190, saída PUC. Acesso 90, PUC, 5216, boa noite. Zero, solicita táxi com autonomia de 4 horas e 39, alterna Fortaleza com 77 a bordo. Vira táxi direito, chama pronto, decolagem 18, decimal 95. Táxi direito, chama pronto, 1895, a torre, igual 1170. Autorizado ali, manter, 70. Ali, manter, 1970. De pronto, pista 1-0, gol 1-1-7-0. Recente, mas mantém ainda a posição. Mantém a posição, gol 1-1-7-0. decolagem, 1170, vento 060 graus, 89. Livre decolagem, gol 1170, estou no zero. Zero decola 52, controle 19 decimal 35. 1935, gol 1170. Área 13365. Controle Salvador, boa noite, gol 1170. 1170, suba nível 370, sair da PUCA. Senhor, o código 5072. Que ciente, aguarde confirmação da cópia mais um minutinho só, se estiver pronto para acionar, está livre e chama para o táxi. Tipo 5206, vou ir direto para Caju. Direto Aracaju, obrigado. 5206. No 4062, boa noite, chegada Mari, desse manter 3000, ajuste 1011. Azul 4062, descida para 3000, chegada Mari. Afirmativo. aqui é a Cunhaque, tá na escuta? Ok, eu sou a companhia que preencheu um ADLA para esse voo, para as 430, 0430. Essa CHG foi a última mensagem enviada, então, para a CHG, né? Tá ok, tamo verificando aqui, só um minutinho. Autorizado chegada a mar e desse mantenha 4.000, ajuste 1.000. Como é que aqui é que eu estou voltando? O que ocorreu é que a DLA foi realmente computada no sistema e seu plano foi para 4h30. E a CHG que não surgiu lá, não está constando. E aí seu plano não consta lá também. Mas nós estamos tentando conhecer se eles conseguem retransmitir esse plano. Estamos aguardando o posicionamento do centro aqui, que aguarde mais uns minutinhos. 2685-3365, com o fono 1970. A CHG me parece que não encontrou mais o plano ativo no sistema, ok? Nessa DLA, por algum motivo, esse plano acho que foi sumiu do sistema e a CHG foi apresentada, mas não, como não tinha o plano para ela, ela entrou e teve efeito, ok? Estamos chegando já lá, verificando, só um minuto. Autorizado chegada a mar e desse mantém 060. Salvador, que é o 5216, nós gostaríamos de acender apenas ao 170. 170, subir e mantém a TRP 5216. Obrigado. Autorizado chegada Bonf, desse mantém a 4.000, ajuste 1.011. 4062, desça para 2000, autorizado, sinal ILS X-Ray, informe localizador. 2000, X-Ray está autorizado, retomará no lote azul 4062. Confirma o ajuste? Ajuste 10 no 1. E 11. On our flight plan, we have Aru, Aracaju, Uniform Whiskey 15-8 receive, Uniform Romeo 551 Ambev, Uniform November 857 Derev, Uniform November 729 Golf Delta Victor, Uniform November 873 Baroque. 107, desça e mantenha 3000. 3000, peso 4107. TP 5216 vai atingir o 70, chame o centro Recife em 12685, alterna 13365. Yeah, your flight plan is okay, only now the route is different. Your route, Apoiski 58, is the same we have here. But Recife Center has another route, Apoiski 50, okay? We are checking just this one to keep your route, Apoiski 58, stand by. Okay, I'm just asking if you receive now the flight plan or you receive later. No, I have your flight plan now correct, okay? It's all right, your flight plan. And just the route that we are checking the route, okay? Your flight plan is okay. Salvador, é o hotel 3152, por gentileza 370 ou qualquer outro nível que tenha autorizado para Maceió. 30.4. Prossiga. Autorizado, 330, via 358, decola da 10 esquerda, saída Puca, transição Aracaju, aciona 5101, controle 19, decimal 35. Autorizou então 330, via Pero Whisky 58 para Aracaju. Decola da 10, curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5101 e o controle 19.35. Correto, chame para o acionamento. Maré. 8.95.11. Azul 4107, desça para 2000, autorizado final e LS X-Ray informa localizador. Para 2000, chamará Fox. Então, em Salvador, boa noite, esse é o azul 4062, 2 milhas de Simbra. Ok, chega o trem de pouso, 100 graus, 5 mais. Repassará embaixo, travado, 4062. Livre então o Michael Kianke para BH, nível 100 via Arubi, depois direto, decola da 1-0, vai curvar à direita para sair da Coral, ok? Sair da Coral inicialmente em Ilhéus. Aciona 5103, controle frequência 120, correção, controle 119, decimal 35. Fechou e travou o 4062. Vindo pouso, 050 graus, 5962. Gente. Está livre o táxi, chame para o cruzamento Pátio 1. 72, desça até 3000, ajuste 1011, inicie a redução para 200 mais. 1011, reduzindo para 200. 200, 1 no 9. Acionamento, tá 3152 no 06. Autorizado, chame táxi. Tamo ali. Cruza a taxi, pátio via Índia, até o ponto de espera, chama a torre 1895 para decolar. Mike Eco Yankee, está autorizado alinhar e manter, ok? Alinhar e manter. 062, solo aos 11, direita, pode manter minha escuta via Alfa, chame antes da Juliette, mantendo minha escuta. 40. O Mike Eco está autorizado já alinhar e decolar, ok? Apresse as manobras da medida, no possível, alinha e decola, vento 040 graus, 5 lances. 075 para 060. Gol 9, correção, gol no 098, desço para 2000, ajuste 1011. Para 2000, 09, 098. Para 3891, reduz a velocidade, 200 mais. Reduzindo 200, não, para 3891. Mike Eco Yankee, decola 13, controle 19735. 1935, Mike Eco, boa noite, senhor. 1935. 1935, sente. Azul 4107, livre pouso, vento 040 graus, 5 nós, pistão 0. livre, pouso no 0 azul 410. Okay, you are clear 350 to Lisbon via Aperiski 58 until Recife, then according to your flight plan route. After takeoff, turn the left to Puka, departure, and Aracaju transition. Alpha Romeo uniform. Squawk 5104 and control 10935. Papa Tango, 5L350, via Upper Whiskey 58 to receive that 5-point route after departure left turn direct Puka. Depart, correction, Aracaju, condition, squawk 5104, frequency 11.35, Portugal 024. That's affirmative, report ready to taxi, clear to push and to start. Confirm we are clear for push and start? Affirmative, clear to push to start, report to taxi. Okay, clear for push and start, we'll advise you when ready for taxi, Portugal 024. Salvador, gol 1972. 972, continua a aproximação, autorização de pouso. 3-4 para autorização de pouso na 1-0, 1972. Via esquerda na proa 200, limite ao localizador. Esquerda proa 200, limite ao localizador, só 3891. 3891, desce para 2000, ajuste Minhões. Descida 2000, parece que Minhões está 3891. Tá 3152, ponto de espera no zero, tá visão de tráfego na final. Vicente, mantém a posição. Mantém. 4107 da Azul, solos 15, direita, táxi via Alfa, quilo, parte 3, pode manter, me escuta. 4107, sai à direita. 30, ponto estabilizado. Esquerda para 130, ponto estabilizado no localizador, tá 38, tá avião. ILS, torre 1 no 895. 895 a torre, bola 098, pode ir. Yeah. 30 pouso pro 972, Cavalheiro. Puxante, valor autorizado, vento 040 graus 52, voo 972. Tive pouso 1-0, voo 972. Salvador, muito boa noite, o 1098 passando de Unha Serra, visão com 90, baixa travada. Gente, aguarde a transação de pouso 098. Gente, vamos 098. 107, ingressa. Estimativa, aquilo está aberto, pode ingressar aqui no parte 3. Para mim aqui a posição está prevista 7. 07. 3891 compete final ILS, torre 1 no 895. E prossegue com a torre, o TAP 3891, boa noite. Boa noite. Puta, chame antes da Juliette. Vai dar na Alfa, direita, aliás, vivo na direita, ingressa Alfa, Juliette, da Juliette, na sua escuta. direita, livre pouso, vento 1, correção 050 graus, 49. Livre pouso, 90, 90, 90. Salvador, eu tenho 3891 na final da 10 visual. Sim, 3891 vai ter essa empresa. Mais escuta. Boa noite, chegada à Mari, desse mantém a 3.000, ajuste 1.011. Zulu 9, táxi à direita, via Alfa, chame antes da táxi Kilo, não me escuta. Direita via Alfa, chama antes da táxi Kilo, não me escuta, vou no 0 uma vez. De pouso, vento 040 graus, 5 nós. Pouso autorizado, pistão no 0, tá 38, no avião não. 972 vai manter posição antes da Juliette, seu portal tá ocupado ainda pelo aeronave da Portugal que começou a fazer o reboque agora pra saída, ok? Aguarde na posição antes da Juliette. Boa tarde, 972. Oi, 3152, pode manter após o colega aí na final? É, esse é o último aí, vai aguardar pra alinhar a posição. Alemã, 3252. Alemã, pedra, saudade, obrigado. Antes da Kilo, gol no 098. Ingresso à esquerda, via Kilo e pátio 3, se chame para a entrada no pátio 1, seu portal é visto 3. Kilo, pátio 3, aí chamará para ingresso no pátio 1, a posição prevista é a 3, gol no 098. Correto. Tá 3891, solo aos 22, livre à direita, via Alfa e Kilo, via Pátio 3, Alfa e Kilo, via Pátio 3, mantém a minha escuta. Alfa, Kilo, via Pátio 3, 3891. Livre decolagem, vento 050 graus, 5 nós. Livre decolagem, 3152, já tá. ingresso no pátio 1, gol no 098. Autorizado, cruzar taxiway, ingresso é pátio 1, portão 3. Ok, pátio 1, portão 3, gol no 098. Decola os 2-4, controle 119 do CA 35. 1925, obrigado, uma boa noite. Nível 3, 3-0, saída PUCA. 3-3-0, PUCA, 3-1-5-2. Pátio 3, no 3891. Está autorizado cruzar aí a pátio 6, posição 2 no pátio 1. 2, pátio 1, grato. Só para ter o Mike Antianchi, está autorizado o Varubi. Colono 72, desce para 2000, autorizado LSXR, informe localizador. 2000, LSXR autorizado, 109, Colono 72. Tem um mic Eco, Eco, é o controle. Cheque a altitude, por gentileza. Eu solicitado. Ok, transcópia. Está autorizado para Natal 370 nível via Pesulo 10, decola da 10 curva esquerda. Saída é Puca, transição Zipa. Aciona 5073, controle 19.35. Passão 50, chame centro em 12.085, alterne 3365. 2.085, 3365. Realizador, gol 1972. E complete final ILS, chame a torre 1895. Gol 1972. 1895, 972. Torre Salvador, boa noite, gol 1972. 1972, o vento 040 graus, 59, cheque o trem livre pouso, pista 10. Guardando o trem, livre pouso na 10, assim que baixar travado, informará o 1972. Está tá no procedimento aí que é previsto, que é da aeronave ser rebocada aí até próximo ao portão 8 ali, devido às obras que estão ocorrendo no pátio, ok? E aí depende da manobra lá do pessoal que faz o pushback, hein? Ali naquela posição. junto há mais de 8 minutos. É isso, eu tô checando com ele aqui verificar, mas a princípio tá fazendo as manobras saída normalmente como é feito, ok? Ok, eu clear to taxi via apron 1, then taxi in the report holding short of runway, tower frequency 118, decimal 35. Standby tower 118.35, taxi to holding point runway 10 via apron and India and Portugal 024, obrigado, boa noite. Ok, the tower correct, the frequency is 118.95. 118.95, Portugal 024. A passagem para a direção à esquerda, seu portão é o 11 e a partir do portão 8 ali atende para o viatura de follow me. Ok, após a aeronave da TAP vai iniciar o táxi de direção para o 11, partir do 8 atenta o follow me. Boa noite.